Agora, no Canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde. Seja bem-vinda a mais uma edição do programa Fado Maior, aqui no Canal 1 de Rádio Antena Web. Eu sou Joana e dou-lhe as boas-vindas a estes 30 minutos, que espero eu sejam uma boa companhia para a sua hora de almoço. Fique então connosco durante estes 30 minutos e, claro, ouça os fados que escolhemos a pensar em si. Vamos dar início à nossa seleção musical, mas antes relembro o nosso e-mail para onde nos pode enviar o seu pedido musical. geral.radioantenaweb@gmail.com ou então através da nossa página no Facebook em facebook.com/radioantenaweb. Seja então bem-vindo a esta edição e, claro, fique por aqui a ouvir as maravilhas portuguesas que são os nossos fados. Vamos começar a nossa edição com Meu Nome Baila no Vento, na voz de Luís Alcaria. Logo depois ficamos com Já Me Deixou e terminamos com Vida Vivida, na voz de Argentina Santos. Três fados, três fadistas, que tocam já a seguir aqui para si no seu Fado Maior. Através do som da minha voz, no seu fado mais antigo, fez mil versos a falar de nós. Trouxe de mim à vontade, sem ouvir sequer os meus lamentos, e por capricho ou maldade, correu comigo a cidade, até há poucos momentos. Já me deixou, foi-se logo embora. A saudade a quem chamei maldita,

é que vai passando. Afinal o tempo fica, a gente é que vai passando. Vamos continuando nestes nossos 30 minutos a ouvir O Meu Destino. Logo depois, ficamos com Quando Voltares, na voz de Tina Santos, e terminamos com Não Digas a Ninguém. São estes os três fados que lhe proponho já a seguir, três vozes que cantam para si, acompanhadas dos nossos guitarristas. Fique por aí e até já. Thank you. Estou a pensar e estou a ver de olhos fechados o amanhecer dos nossos faros. Estás sempre em mim e estou a ver teu corpo esguio. Estava a chover, tínhamos frio. Não digas a ninguém que foste meu. Não digas a ninguém que me deixaste. Não digas a ninguém o aconteceu. Não digas a ninguém que me beijaste de olhos fechados a ver quando embarcaste. Estava a chover, não me levaste. Estou sempre a ver na lama parda tuas pegadas que pela chuva foram levadas. Não digas a ninguém que foste meu. Não digas a ninguém que me deixaste. Não digas a ninguém o aconteceu. Não digas a ninguém que me beijaste. Não digas a ninguém que me beijaste. Estes nossos 30 minutos chegam ao fim num instantinho. E como é habitual, desde a nossa primeira edição, eu ainda tenho três fatos para pormos o ponto final nesta nossa edição. Mas antes, já sabe, esperamos por si através da nossa página do Facebook, em facebook.com/radioantinaweb, ou então também nos pode escrever e pedir o seu fado através do e-mail geral.radioantinaweb@gmail.com. Simples, rápido e eficaz. Um e-mail que está à sua espera. Eu sou Joana Santos, foi um prazer enorme estar consigo, né, em mais uma edição do programa Fado Maior. Amanhã estou de volta para mais fados, guitarras, poetas e fadistas. Fique bem, muito boa tarde, continue na companhia do Canal 1 da Rádio Antinaweb. Até amanhã. Qual a sua devoção? Apontou-me uma guitarra e bateu no coração. Apontou-me uma guitarra e bateu no coração. Nasce o prazer de um desejo, de uma ilusão outra igual. nasce um beijo de uma lágrima ao coval. De um sorriso nasce um beijo de uma lágrima ao coval. Eu rezo muito baixo por a alma de minha mãe, uma guitarra chorando reza por ela também. Uma guitarra chorando reza por ela também. Há muita gente que diz que um fadista é desgraçado. Eu julgo muito feliz por saber cantar o fado. Eu julgo muito feliz por saber cantar o fado. Afaguei o rosto, pobre de mim, pouco valho para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto. Pobre de mim, pouco valho para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto. Porque choras, não dizes, não é preciso dizê-lo, não dizes, eu adivinho.